alguns dias eu perdi a paz, por outras noites eu perdi a luz. Mas não tirei jamais e nem vou tirar os meus olhos de Jesus. Deixei de ver a luz por alguns momentos, momentos que se transformaram em meses, meses que mais pareciam anos. Já nem me perguntava mais para onde vamos. O espetáculo da vida perdeu a graça, mas a graça não se perde assim tão facilmente. Jesus me visitava sempre, constantemente, dizia: filho amado, vamos seguir em frente. Essa dor que tá sentindo não é para sempre, levanta a cabeça e respire, vamos, respire. Depois do seu dilúvio vem o arco-íris, fazendo da escuridão luz multicolorida. Eu sangrei na cruz para que você tenha vida, mesmo que tentem te matar e te fazer sofrer. Lhe dei um espírito eterno que nunca vai morrer, nunca vai morrer. Enviei meus anjos pra te resgatar em segurança, pois será pra sempre a minha criança. Eu te fiz herdeiro da minha herança. Somos filhos de pai valente. A esperança em nós existe, porque sabemos nem o choro durará pra sempre. Pois em Deus é claro que há, claro que há uma forma de superar. Claro que há, claro que há uma forma de superar. O sol continua lá, mesmo que chova.